O som que é uma loucura. 3, 2, 1, gira o pé. Você partiu meu coração. Bora, bebê. Isso é pra todos, não quero mais. O Magrelo também, o bebê. Família B. E de mão dadas não ia andar. Gênio. Agora vejam só. O jogo vira Vanguard. Como esse mundo gira. Pode cantar bem alto, São Caetano, ganha. Agora vai sofrer na minha mão. Quem veio de vigia tá virando por ali também. Um abraço do Valdo. Maestro. Um abraço. Maestro. Com a poderosa super bis de vizê. Canta, mulher. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Explodir. Treme tudo, Vanguard. Treme tudo, Vanguard, de Curuçá. Te escolhi pra ser a minha vida. O Maicon também. A noite mais bonita. E aí, Maicon, você, toda a família. Hoje, amor. Sai de imóvel, sabe o show? Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. Ela falou, maestro, maestro, maestro. Não. CD ao vivo no House Mix, rapidinho, gente. Pega logo o tempo. Grande Passat, Moral, tem o som. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho. Físico e Dirk. Girando! Vem fazer o V. Você que é vencedora. Vencedora. E você que é vencedor. Vencedor. O nosso muito obrigado a todos de São Caetano. Sábado, forró no Beiradão. Vem com a gente. Não dá, não quis, não vou insistir. Deixe-me, deixe-me, deixe-me ir. Brigar, discutir, fingir que tô feliz. Deixe-me, deixe-me, deixe-me. O ela agora bateu, levou. Não tem essa, né, novinha? Bateu, o Pituba também brincou com meu... da carroça e a sua esposa Isabel. Alô, Pituba, você, Isabel, nosso muito obrigado. Valeu, meu. Veneno, veneno. O terremoto DJ da Lange, Vital. Caminhão, veneno. E no Vanguard, veneno. O terremoto. É o som que é uma loucura. Dormiram, ficamos só nós dois. O mundo é nosso, chega perto, não deixe nada pra depois. Meus dedos tocam nos teus, minha boca cola na tua. Respirando uma na outra, fala baixinho que está pronta. Se quiseres acordar todo mundo, canta pra ela, canta, canta. São Caetano, canta, canta. Oh, baby, eu adoro. Adoro a tua maneira de amar. Só procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar, te amar e me entregar. Bota pra tremer. que é uma loucura. De mão pra aí agora. Treme tudo. Treme tudo. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Amigos da empresa Gouveia, também de São Gaetano. De Curuçá. Loucura, loucura, loucura. Vanguarde. Canta aí, mulher, qual papo? Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para, solidão me ampara, tá querendo brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo. Ela cantou Valdo. Não vou aceitar suas insinuações. Ô, mulher! Me provocou, tudo mudou. Se prepara, é chumbo trocado. Ela deu a volta por cima e cantou, ó. Porque eu mereço. O quê? Do recomeço. Tenho direito de mais ser feliz. Merece sim, minha filha, né? Porque eu mereço. São Gaetano, fala Juliano, Luiz Paulo, o Marcos, o menor revoltado. O Marcos, o menor, todo mundo junto e misturado no Vanguard, aquele abraço, grande carinho. A galera que tá curtindo demais, o treme tudo. Parabenizando ele. Tá no Vanguard, Antônio, Caio, Arthur, Cafu, o Flávio fechado com o Trimitu. Um abraço pra toda essa galera e parabéns de coração, meu irmão. Bota na pressão. Mais pólvora. Parceiro Nenê, fala meu DJ! Loucura, loucura, loucura, nenê! E ele falou, Valdo! Hoje tá mais ou menos assim, ó! Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Vai endoidar o bagulho agora, mano! Os cara doido quando vê, os cara doido quando vê, os cara doido quando vê, os cara doido com as pegas tem doida, doida. O show já tá no grau, o show já tá no grau, o show já tá no grau. No grau, grau. Alô, equipe Cão. E eles já falaram que no Vanguard é assim, meu irmão. O som que é uma loucura. Hoje é desse jeito. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa. Hoje. Hoje eu vou virar. Se demorante tá tocando. Hoje eu vou virar. A moçada que vem de vigia, pirando cabeça no vanguarda. Te segura, vai, vai. Uma loucura, loucura, loucura, loucura, loucura, loucura no vanguarda pra você dançar curtir de montanha. Eu era feio e ninguém me queria. Como é que é, rapaz? Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Pense embora, pense embora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Machucando esse piru. Toma, vou beber bar também com o Antônio da Vigia. Embraça a produção, like a rockstar. Loucura! Põe no máximo! Prepara pra vocês! Canhões! Artilharia! Preparem-se para atirar tudo que tiver! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase. Daqui a pouquinho, né? Onde é que você tava? Você vai chegar na tua casa e a parada vai ser assim. Assim, ó, vai. É que a culpa não foi minha. A culpa foi do Valdo. E tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha. Foi do Sábio Show. E tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Rafa 3G. O gerente Wanderson na produção. É o meu parceiro Raul Arthur por ali também, meu irmão. Acende, apaga. Segura isso agora, vai. Acende, apaga. Acende, apaga. Acende, apaga. Ah, moleque, vai. Joga o teu bracinho em cima e faz o vizinho. Faz o vizinho. Forração do Beiradão. Vem com a gente que vai ser desse jeito. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Entende? Pra não ficar dúvida nenhuma. Só quem é do Paysandu aí, joga o bracinho pra cima aí. Quem é do Paysandu aí? Pra não ficar dúvida, só o bracinho. Deixa eu olhar daqui. Galera que é do Paysandu, joga o bracinho pra cima, que é do Paysandu aí. E a galera do Clube do Remo que tá aí, joga o bracinho alto aí que eu quero ver. Eu acho que tem mais Paysandu do que remista, não é verdade? Quem é do Paysandu, dá uma vaia no Clube do Remo aí que eu quero ouvir, vai! E a galera do Clube do Remo, dá uma vaia no Paysandu aí que eu quero escutar aqui. Ei, brasa! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Sai! Sai, sai da frente, o DJ que tá tocando é o número um. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. É na pressão. E eu dou bicada. O som que é uma loucura. O som que é uma loucura. A sinfonia perfeita entre a humildade, o respeito, o profissionalismo e o sucesso. Quero ver! Olha o swing do GD. Alô, Jennifer, cadê você, Jennifer? Chega aqui, vai. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. Alô, Fox, era de plantão. Mas mesmo assim, vou te explicar. O meu nome dela, seu Gaetano. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Porque eu não passo com você. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada. Pega a cerveja que tá no teu balde agora, vai. Você é princesa. Dá uma golada na cerveja, isso. Nem sei porquê. Agora eu vou tomar uma aqui. Você me dá atenção. Então escuta o que eu vou te dizer. Pra quem é do interior, assim, ó. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, mãos é grossas, eu não sou doutor, não sou engenheiro, não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo. E aí, meu gênio de luxo, qual papo? Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro, ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro, eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você. Ela escorou no meu peito. Fala de neném. O meu pai é doutor, advogado. Me abandona, viu? Fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Eu só quero você, eu só quero você. Para meu vaqueiro Paulinho de Cuca. Alô, presidente Cuca. Para as PFF. Chama na bota do vaqueiro. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Deixa eu ver. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. E traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu... Pra quem é do interior igual o Valdo assim, vai. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minha mãos é grossas. Eu não sou doutor, nem topo nem engenheiro. Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Eu só quero você, eu só quero é você, eu só quero é você. Bora, forrozeiro! É forrozão, meu amigo, Geninho Batalha, meu vaqueiro, véi. Segura a pressão, Filipão na área ali, ó. É o trime tudo que toca sucesso pra você. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedir. campo é minha felicidade. Mas só que ele não deixa, ela mora na cidade. Eu moro na zona rural. Ela faz faculdade sempre forte e gostoso. Não é que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar. Vou te contar, viu, meu irmão? Traz mais um desse. Geladinha. E o cavalo selado. Ô senhor, toma um. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. É moleque bom. Digo, eu já sei. Café é minha felicidade. Eu te conto, viu? E não deixa, ela mora na cidade. Eu moro na zona rural. E ela faz faculdade. Parece um samba, um samba, um samba. Era a produção, daqui a pouco. Família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar. Olha a taca, Raul. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Que a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou deixar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda. Eita, parceiro! Falseiro de plantão. Vocês geradores, para que eu venci, vagabundo. Raça do celular. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. Era não ligar. Pause gostoso, vai. Mas tô sentindo falta da cama amarrotada, da sopa pela casa. Do cheiro de amor no... Pra que vem de vigia, né? Do cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e vi que tava errada e tá desesperada. Alô, neném, compareça, neném. Pra mim. Aprenda a soma o bingo rapidinho. Então bebe, vem me procurar. E bebe, vem me procurar. Bebe, bebe. E bebe, vem me procurar. Por ter vindo. Ela filha da Naná. Aqui com a gente toda a galera de São Caetano. Valeu! No comando do show, maestro DJ Valdo Alves. Agora você vai tomar mais uma! Banda Queme. Você e ela, vai. Sou novo pra viver com você. História de amor. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Aquele momento, vai. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Vanguarde. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de mim. Desejos eu senti. Perdido de paixão. Me aperto o coração. Olha, nem marabalismo dele. Na escola eu aprendi. Somar e dividir. Gramática, português. Geografia, inglês. E todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor. No passeio no Vanguarde. Prova de amor. Você e ela, vai. Prova de amor. O som que é uma loucura. O som que é uma loucura. Tá mudando, não aguento. Meu